Mano, já entrou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá no ar. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 31 de maio, uma linda manhã do outono brasileiro. E estamos aqui mais uma vez para dividir com vocês os conhecimentos da doutrina espírita, uma doutrina tão consoladora, tão cheia de incentivos, de lições, que nos fazem o tempo todo meditar sobre os benefícios dela em nossa vida. Muito bem, meus amigos, cada programa procuramos trazer aqui assuntos variáveis, de modo que vocês possam interagir com a gente, perguntar, questionar, de modo que a gente amplie o entendimento de alguns conceitos, de alguns pensamentos e aumentar mais o nosso conhecimento sobre a doutrina espírita. O programa de hoje, se pudéssemos batizar, daríamos o nome de consciência. A nossa intenção é falar alguns assuntos sobre a consciência, mais da tomada de consciência, não propriamente de sua definição, mas do que acontece dentro da alma humana nos processos do arrependimento, da dor, da culpa, do sofrimento, da alegria. Então, se tivéssemos que batizar esse programa, daríamos o nome de consciência. E essa consciência é abordada por vários estudiosos, aliás, é uma definição muito estudada, pesquisada por vários estudiosos, desde a psicologia, da filosofia, da psiquiatria. E esse tema consciência entra também nos assuntos das religiões, nos assuntos do perdão, do bem-estar, da alegria, da tristeza, da dor. Então, esse é um assunto muito imenso, grande, e que nos permite divagar sobre esse entendimento para que a gente possa entender o que se passa dentro de algumas consciências. O que a gente vai falar hoje sobre a consciência, exatamente no livro do Céu e Inferno, sobre um assassino que foi condenado e foi executada a ordem de morte para ele, e pouco tempo depois ele se transforma. E é esse assunto que nós vamos abordar com mais precisão depois. Mas antes que a gente entre nesse tema central do que seja a consciência na visão espírita, é interessante que a gente crie uma harmonia, crie uma atmosfera favorável para o nosso estudo, para a nossa conversa no dia de hoje. Então eu selecionei aqui do livro Vinha de Luz, o capítulo 24, em que fala sobre o reino interior, no reino interior. E Emmanuel, que é o autor espiritual desse texto, seleciona uma frase de Paulo na Epístola aos Romanos, quando diz: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. E Emmanuel, desdobrando essa frase, assim escreve: não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo em todas as coletividades. Entretanto, referimos-nos às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal causados pelos comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. E é com esse texto, com essa atmosfera de alegria, com essa atmosfera de espiritualidade, que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É mais uma vez com muito prazer que estamos em contato com os nossos ouvintes para refletir a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade e, principalmente, pela oportunidade de revermos essas lições, refletirmos sobre o seu conteúdo e fazer com que o nosso interior, né, o nosso relacionamento com o nosso semelhante, se aperfeiçoe cada vez mais. A lição é belíssima, como sempre, né? E ela nos fala de duas coisas, a nossa vida de relação e a nossa vida pessoal. Então, é um trabalho em duas direções. Nós temos que, através do Evangelho e através da doutrina dos Espíritos, ampliar a nossa consciência das coisas. Esse é o trabalho de cada um. E cada um realmente pode impingir um esforço descomunal nesse sentido. Agora, o outro trabalho, que é com relação ao nosso semelhante, o Emmanuel definiu muito bem quando ele disse semeia e passa. Porque é um trabalho que não compete a nós. Né? A partir do momento que aquilo é lançado, nós temos que aguardar que frutifique. E esse ponto não cabe a nós, cabe a Deus. Então, na nossa vida de relação, nós frequentemente somos levados a críticas, a conjecturas, a julgamentos. E a lição é muito clara. Não nos cabe isso. E ela nos apela para a consciência e nos explica por que que não nos cabe isto. Porque a partir do momento que a gente entende a doutrina, assimila a forma de progressão dos espíritos, nós entendemos que cada um tem a sua velocidade. E a crítica, ela não constrói, pelo contrário, ela desanima, ela provoca uma série de fatores negativos. Então, nós temos que aprender a valorizar, nós temos que aprender a sermos misericordiosos com aquilo que o nosso semelhante faz. Eu, uma ocasião, já falei disso, mas vou falar de novo, porque nunca é demais falar. Eu fazendo um comentário com o meu filho, e aí então ele disse assim, ah, quem sabe ela não estava num dia bom, né? Aquilo eu absorvi, né? Enquanto eu estou tecendo críticas, ele já é condescendente, ele já pensa diferente, né? A pessoa não está bem, provavelmente por algum problema. Então, quando você é capaz de fazer esse julgamento, a ter essa percepção, isso aí é um ponto que você já avançou. E eu exatamente cheguei à conclusão muito clara, que naquele ponto meu filho já estava à frente de mim. Então, isso é muito positivo, porque eu tenho que dar graças a Deus que eu já consigo enxergar isso. Porque eu podia continuar insistindo na mesma coisa e nem perceber. Agora, se eu estou percebendo, já é um avanço. Então, o que eu preciso é, além de perceber, me corrigir. Então, a vida é muito simples. Agora, o primeiro ponto que nós precisamos cuidar é o nosso interior. Nós precisamos, através do Evangelho, através da doutrina espírita, ampliar cada vez mais a nossa consciência. Porque a nossa consciência é quem nos acompanha a cada passo. Muito bem, o Luiz falou muito bem a respeito de olhar não só para fora, mas olhar para dentro, como diz Emmanuel, reconhecer a existência desse rei interior. Mas também quero dizer muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus amigos Geraldo, bom dia, meu amigo Luiz, bom dia a todos os nossos amigos que estão conosco em nossa live. Hoje já estamos aí com 53 pessoas nos acompanhando, com esse friozinho gostoso de ficar na cama, então só podemos agradecer a sua paciência, a sua boa vontade, a sua benevolência em nos acompanhar. E você pode deixar lá o seu comentário, a sua pergunta. Hoje nós já temos aí muitos bom dias aqui da Deise, do Arnaldo Bueno, da Clarissa, da Valéria, do Bengel, da Bengel, da Ana Maria, do Rubens, tia da Cida Rota, da Noeli, da Antônia Zampaolo, do Wilson Escarassati, da Isabel Quirino, da Carolina Moraes, do Luiz Eckstein, do César Pires, Paula Bonassa, Isa Cris Can, Eliana e Vanessa Simões. Então, assim, tem um monte de gente interagindo com a gente, da Vera também, claro, Vera. A Vera foi a primeira que me mandou, ela mandou até por WhatsApp, né? Então, nossa Vera é a companhia nossa de muitos anos. Nosso programa, para quem não sabe, já em março agora fez 21 anos no ar, na versão rádio, né? Essa versão rádio, nós temos um aplicativo União Rádio Web, você pode abaixar e acompanhar ele 24 horas por dia. Nós, por uma questão técnica e uma necessidade de gravarmos esse tipo de live no estúdio, não conseguimos fazer a transmissão simultânea de vídeo e áudio, mas nós estamos trabalhando tecnicamente para isso. Acredito que logo a gente vai poder resolver essa questão. Muito, não é tão complexo, mas exige um pouco de investimento e tudo mais. Bom, vamos lá, eu vou comentar um pouquinho agora o Vinha de Luz, no seu capítulo 24, no Reino Interior de Emmanuel. É muito interessante nós meditarmos quanto que está a nossa autoevolução. Porque a gente tem bastante facilidade em analisar a evolução do outro, né? A gente olha e aponta o dedo, né? Nisso ele está acertando, nisso ele está errando. Olha lá o que ele fez. Olha lá. Dificilmente a gente elogia, a gente mais põe o dedo no, nas feridas, né? Mas quando a gente se volta para nós, né? Quando fazemos a autoanálise, essa autorreflexão, para poder perceber justamente a questão de como estamos indo em relação a nós mesmos, não em relação ao outro, eu acredito que esse texto nos dá uma boa dica, porque ele nos lembra aqui que como conviver com o próximo, né? Quando ele fala aqui, ó, enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. Olha só que interessante. Ele está falando que se nós nos preocuparmos muito com o mundo externo, nós estamos deixando de lado o mais importante, que é o mundo interno. Então, a autoevolução interna é o principal ponto a ser evoluído em nossa encarnação. Mas muitas vezes a gente consegue lidar e lida mais com o mundo externo do que com o mundo interno. Então, eu me preocupo com a minha aparência, eu me preocupo com o que as pessoas estão pensando de mim, eu me preocupo em fazer coisas que as pessoas aprovem, mas eu não faço a minha autotransformação. Eu faço tudo isso como um verniz que esconde e protege esse meu eu interior. Então, quando eu sou convocado para a pátria espiritual novamente, quando eu chego no plano espiritual, o que, que vai me restar? Não mais o verniz externo, mas somente aquilo que eu tinha dentro de mim. E aí, essa manifestação do que eu verdadeiramente sou é o que vai me posicionar com a minha consciência entre os meus iguais no plano espiritual. Então, eu vou boletim reparar... na mão. Como é, Luiz? Boletim na mão. É, eu vou estar daí com o saldo daquilo que eu fiz na encarnação e eu vou olhar para o lado e vou reparar. Nossa, mas só tem fofoqueiro onde eu estou aqui. O que isso quer dizer? Que eu sou fofoqueiro. Nossa, mas só tem os pior perturbados que eu convivi aqui. O que acontece? Eu sou perturbado igual. Ah, não, nossa, quanta gente boa aqui em volta, então. Quer dizer que eu sou bom também. Então, o resultado, né, da autoevolução é o posicionamento espiritual no seu, na sua desencarnação. E mais, né, enquanto encarnados, vai dizer diretamente o tipo de espírito que está do seu lado te influenciando nos fazeres. Então, é um assunto muito importante para a nossa meditação, que a gente começa num alto nível aí as nossas reflexões, Geraldo. Exatamente. Esses dois comentários, tanto do Luiz como o seu, reforçam o entendimento de que a nossa casa mental, como se refere André Luiz, ela tem vários departamentos, ela é muito dinâmica, ela tem um comportamento enquanto encarnado e tem um comportamento talvez um pouco diferente enquanto desencarnado. E todos nós precisamos entender que precisamos, além de olhar para o mundo externo, olhar para o mundo interno. Reconhecemos a necessidade de uma reforma, reflexão das nossas atitudes, e como disse o Luiz, levantou muito bem, a necessidade de nos relacionarmos melhor uns com os outros, de mudarmos o nosso olhar e de entendermos, muitas vezes, a dificuldade do próximo, de ajudá-lo com o coração. Eu acho que isso é o mais importante e começamos muito bem esse programa que batizamos com o nome de Consciência. E agora são 9h47, estamos preparados para começar o segundo bloco, que é o tema central dos nossos estudos, falando sobre a consciência. Por que que nós vamos falar sobre a consciência? Hoje o tema central é o livro Céu e Inferno, que fala de um criminoso que foi condenado à morte no ano de 1864. E ele vivenciou essa experiência de crimes e acabou indo para um julgamento, foi condenado à morte. E logo após o desencarne, ele muda bastante o seu discurso e até um pouco o seu comportamento. E durante a leitura dessa passagem, que eu li esse texto de maneira muito interessante, eu escrevi o seguinte, que eu olhando para Jacques Latour, eu vi que o sofrimento moral após a morte do corpo físico tem início quando o espírito reconhece a realidade da vida espiritual. Ele percebe que a vida continua, que a sua consciência está íntegra, mais viva e mais atuante por uma expressão natural da sua memória espiritual. A intimidade dos seus pensamentos se manifesta visível a todos os presentes. Na vida após a morte, a sua percepção se amplia e aos poucos compreende melhor a sua própria essência. E esse estado psíquico é decorrente das novas experiências que ele passa a viver no mundo espiritual. E essa consciência que ele toma depois da vida, que ele continua a vida, é exatamente o ponto onde se instala a tortura expiatória e a dor moral. Então, tentando entender esse mecanismo, e eu gosto muito de falar os momentos que precedem a morte, o momento da morte e os primeiros momentos do despertar na vida espiritual, é nesse contexto que eu queria conversar com o Luiz e com o Alan, em que a gente conseguisse passar ao público que nos assiste o que é a consciência, nem tanto na sua definição da psicologia, da filosofia, da psiquiatria, mas qual a visão espírita da consciência desse espírito que desencarnou e se vê vivo do outro lado. Luiz, como você vê a consciência na visão espírita? Geraldo, nós acabamos de ler uma lição que ela nos orienta como obter essa consciência. Então, a gente obtém a consciência através do estudo do Evangelho, através do estudo da doutrina espírita, né? Que nós vamos adquirindo a consciência do que se passa nesse mundo e no mundo espiritual. Então, a gente não precisa morrer para passar a entender o que vai acontecer quando a gente desencarnar. E essa é a nossa vantagem, né? Teórica. É a vantagem de saber, espera um pouquinho, se eu vou me deparar com isso, o que eu tenho que fazer agora está muito claro. É o cultivar o tesouro que a traça não rói. Né? A partir dessa consciência, aí vem um outro capítulo. É a gente lutar contra os nossos arrastamentos, contra as nossas tendências, contra os nossos hábitos, para mudar isso. E com relação a esse personagem, que ele não tinha essa consciência em vida, ele passou a adquirir a partir do momento que ele se deparou com a realidade. A partir do momento que ele se deparou com a realidade da morte, ele passou a enxergar as coisas como elas são. A primeira coisa que ele enxergou é que ele não morreu. Então, ele menciona lá a respeito da guilhotina, né? Que a morte material praticamente foi nada. Foi um momentinho ali que ele não teve quase nem sofrimento. O grande problema foi quando ele se deparou com a realidade após a morte. De novo, eu lembro aquele personagem que foi presidente da FEB e que pensou que tinha feito uma maravilha de gestão aqui na Terra. Ele se depara no plano espiritual com a realidade que ele tinha caminhado muito pouco. Então, é isso que eu acho que é importante. A gente se antecipar. Né? Então, às vezes, a gente pensa assim, já adquiri um ótimo conhecimento doutrinário, mas aí é que entra a reflexão. Espera um pouquinho. No estágio que eu estava, no estágio que eu avancei, será que é só isso ou tem mais alguma coisa? Que a gente tem que exatamente se antecipar, que é para não ser pego de surpresa. Muito bem, Alan. O que você pode nos trazer? Qual o seu entendimento, a sua visão da consciência do espírito enquanto encarnado e desencarnado? Meu amigo Geraldo, faz bastante tempo que eu ando coletando material que eu pretendo escrever um livro sobre esse assunto, que é justamente as percepções do espírito após a desencarnação. Né? Somos um psiquismo imortal. Esse psiquismo que vai sendo construído encarnação a encarnação. Então, nas manifestações enquanto encarnado, eu não sou o Alan, eu estou Alan. E isso é muito diferente. Porque eu sou hoje a manifestação de um psiquismo que vivenciou milhares de experiências além das experiências encarnado de agora. Então, em alguns momentos, eu posso, por uma questão de padrão, por uma questão de sensibilidade, colocar colocar em prática uma personalidade minha vivenciada há 2, 3 encarnações atrás. É só algo me chamar, é só algo me conectar àquelas lembranças, se elas forem muito fortes em meu psiquismo, e eu posso trazer isso à tona. Eu brinco com todo mundo que eu devo ter sido um daqueles guerreiros medievais que andava com uma espada de 1,10 m arrastando pela cintura. E que na primeira amolação eu arrancava aquela espada e cortava a cabeça fora. Hoje em dia eu já não ando mais com a espada, né? Forjada, aquela espada. Mas a espada está na língua ainda, né? Então, a qualquer momento eu posso tirar essa espada e cortar alguém, né? faz parte de um padrão que eu devo ter adotado nessa outra encarnação. Então, como controlar essas emoções? Autoanalisando, autoconhecimento. Talvez, ou talvez não, eu tenho convicção que o principal ponto da nossa encarnação é o autoconhecimento. A partir do momento que eu sei as minhas qualidades e sei os meus limites, sei as minhas virtudes, conheço os meus vícios, eu vou fazendo o quê? Enaltecendo as minhas virtudes, eu vou valorizando as minhas habilidades para mim e para o próximo. E vou trabalhando nos meus vícios, nos meus defeitos, nos meus pontos ainda torpes, ainda rudimentares de comportamento, para que eu possa me manifestar na vida da melhor forma possível. Não quer dizer com isso que de vez em quando aquilo não vem à tona. Só que eu tenho que perceber esse movimento. Vem à tona, eu sufoco, eu mudo, eu peço desculpa, eu vou... É um processo de autotransformação. E esse processo não pode parar nunca. Muito bem. Com essas questões do Luiz e do Alan, é interessante que a gente coloque os nossos ouvintes no contexto que será das nossas discussões hoje, das nossas conversas de hoje. Nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, na parte dos criminosos arrependidos, que é a segunda parte, o capítulo 6. E hoje temos um personagem que chama Jacques Latour. Para que vocês saibam, é uma leitura até um pouco longa, são 8 ou 10 páginas de perguntas e respostas, comentários do Kardec, comentário do Espírito Protetor do Médium. São várias definições e informações que eu vou tentar resumir para vocês. Primeiro, se passava o mês de setembro de 1864, na França. E o personagem, Jacques Latour, que era um assassino confesso. E ele foi condenado num tribunal, num júri de uma cidade do sul da França, à pena máxima, à morte pela guilhotina. E ele é feita a execução, e no momento da execução, ele continua com os mesmos pensamentos de todas as tragédias que ele cometeu, com todas as suas vidas. Ele vai à guilhotina e morre. E, pouco tempo depois, ele vem aparecer numa reunião. E é isso que eu quero ler para vocês aqui. Kardec, do livro, ele define assim: numa reunião íntima em Bruxelas, a 13 de setembro de 1864. Então, deduz que ele foi a pena máxima no começo de setembro. Ele tinha apenas alguns dias da sua morte. Competência de Allan Kardec num ambiente onde a lamparina e a vela iluminada não tinha nem luz elétrica. Inesperadamente, o dirigente da reunião fala para o médium: por favor, pegue um lápis de papel. E o médium começa de maneira abrupta e escreve: arrependo-me, escrito Latour. E logo depois, o médium desaparece com isso. Estamos ouvindo uma voz no fundo aí. Estamos ouvindo uma conversa no fundo aqui. Eu não sei de onde vem. E aí, esse espírito que tinha se manifestado pela psicografia, ele se manifesta no mesmo médium de maneira agitada, mas agora pela psicofonia, dizendo que ele estava ali porque ele sentiu naquele grupo, que era de 6 a 8 pessoas, ele sentiu nesse grupo que existia um sentimento de bondade com ele, um sentimento de acolhimento, e ele veio porque ele se sentiu atraído pelo bom sentimento. E ele começa a descrever toda a sua dor, todo o seu arrependimento em alguns dias de morte. Quer dizer, ele tinha uma semana, 9 dias, 10 dias de desencarnado, e desencarnou como um assassino confesso de dezenas de crimes perpetrados com várias vítimas, causando tragédia em várias famílias, e em poucos dias ele se manifesta arrependido. E é isso que eu pergunto ao Luiz, que foi o começo da pergunta do programa, e ao Alan também: Como que se processa? A gente já tentou entender o que é a consciência da visão espírita. Como que se processa essa retomada de posição, esse arrependimento, se há poucos dias ele acabou de ser condenado, aparentemente sem fazer nenhuma mudança em seu comportamento? Como que nós podemos entender isso, Luiz, na visão espírita? O Geraldo, a partir do momento que ele se flagra vendo que após a morte a vida continua, ele cai na realidade. E essa realidade ela é antecedida por encarnações anteriores. Então, na realidade, você observa o seguinte, que esse espírito, de uma forma muito clara, ele logo percebeu que deu mancada. Né? E esse espírito, outra coisa, que aí, inclusive, é um aspecto doutrinário, você observa que no relato, eles mencionam que esse espírito, através dos gestos do médium, ele se manifesta com toda aquela revolta, aquele sofrimento, que o médium expressa de uma forma muito clara e sofrida. E às vezes, então, a gente acha que, por exemplo, dentro da psicofonia, o médium tem que absorver aquilo que o espírito está sentindo, mas não precisa refletir. Pode falar de uma forma natural, como nada estivesse acontecendo. E isso você vê que é uma coisa bastante clara, que foi através daquele reflexo que ele demonstrou no médium, foi que os demais se apiedaram da situação dele. Entendeu? Isso. Então, para nós, doutrinariamente, mediunicamente, tem que ficar bem claro isso. Existem momentos que o médium reflete a real situação do espírito sem pular na mesa, mas refletindo principalmente os sentimentos. Né? Então, a partir daí, ele coloca exatamente aquilo que era o estágio em que ele se encontrava. Porque depois, inclusive, eu vou ler uma passagem aqui, esse espírito era muito esclarecido. Ele único e exclusivamente estava desviado do caminho. Mais na frente, o Kardec faz um comentário tentando entender a personalidade do Jacques Latour. Mas eu queria ouvir o Alain. Alain, o Luiz fez essa colocação muito interessante. Como você vê esse espírito que foi guilhotinado, condenado à pena máxima, desencarnando como um assassino confesso, e em poucos dias ele já manifesta um sentimento de arrependimento, de dor íntima, descrevia os algozes à sua frente, falava que as suas vítimas o olhavam como se estivessem querendo matar ele. Como entender, você que é um terapeuta, um estudioso da doutrina espírita, da filosofia, como entender esse momento do espírito, Alain? Ô, Geraldo, isso aí é o que a gente poderia alegoricamente falar, que todas as religiões acabam citando como o inferno. É o inferno mental daquela pessoa que, enquanto encarnado, fez e desfez das pessoas e chega uma hora que aquilo volta cobrando ela na sua consciência. A morte, né? A morte que foi provocada pela guilhotina, na realidade, ele se achava, inclusive a gente encontra isso no texto, ele se achava que naquele momento com a morte teria colocado um fim aos crimes que ele cometeu. Ele falou assim, esse é o castigo que eu mereço. Ele deve ter tomado essa consciência, falou assim, puxa vida, ele era um assassino, inclusive confesso, ele falou, eu mereço isso, eu fiz por merecer. Só que em vez daquilo terminar com a guilhotina, aquilo piorou. Ele fala que a dor da guilhotina foi o menor problema, né? O problema que surge depois, em ter que se enfrentar, que encarar aqueles que ele tinha matado enquanto encarnado. Eles estavam cobrando a sua consciência. Então, essa tomada de consciência é da dor que ele praticou. Mas não é uma solução, é só uma maneira dele da tamanho, da o devido peso. Porte, peso daquilo que ele fez. Não quer dizer uma transformação. Não quer dizer transformação, quer dizer tomada de consciência do que fez. E agora, em seguida, vem um arrependimento, né? Exatamente isso, porque eu vou até reler aqui, o espírito, através da psicofonia, é exatamente o que o Alan falou e o que o Luiz falaram. O espírito fala assim, esse fogo que me devora, quer dizer, essa sensação de arrependimento, a tomada de culpa, é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas nem repouso, sem fim. E as vítimas ali estão ao redor, a mostrar-me os ferimentos, a perseguir-me com os seus olhares. Aí estão, e vejo a todas, sem poder fugir-lhes. E este mar de sangue? E o cheiro de sangue? Quer dizer, ele estava vivendo, Alan, Luiz, meus queridos ouvintes, todas aquelas sensações físicas e emocionais de cada crime que ele cometeu reapareciam para ele logo depois da morte. E ele fala, acreditava-me morto e estou vivo. Ah, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Luiz e Alain. Eu gostaria de fazer uma colocação... Luiz, pode falar. Eu gostaria de fazer uma colocação em cima da fala da Marta Brandão, que está aqui embaixo. Ó. E quando o espírito encarnado, ele está encarnado ainda, ao mesmo tempo que é um tirano, também tem atitudes do bem. Aqui, Marta, eu vou falar aquilo que eu falei no começo do meu comentário. Ninguém é totalmente bom nem totalmente mal. Então, essa pessoa que é um tirano, ele tem os seus momentos de bondade, né? Ele tem os seus momentos de doçura, ele tem as suas práticas no bem, mas ele continua sendo um tirano. Isso não quer dizer que, porque ele tem atitudes do bem, a gente deva ser condescendente com a sua tirania. A tirania tem que ser combatida, o mal tem que ser combatido. A gente não deve aceitar o mal, nem se essa pessoa que pratica o mal tem uma intenção do bem. O mal não é caminho. Fala, Luiz. E também sobre o outro aspecto, né? Ninguém é isento do mal. Todos nós temos uma carga positiva e uma carga negativa. Então, o que nós precisamos é combater aquilo que é negativo, realçando o que é positivo. Isso é um processo de melhora. A gente não se torna de mal para bom. A gente vai se tornando bom ao longo do... Né? O próprio, a primeira lição que nós ouvimos foi exatamente sobre isso. É um processo gradativo. Nós vamos nos melhorando de forma gradativa. É, exatamente. Esse indivíduo que manifestava esse comportamento tirânico, ele já esboçava algumas virtudes iniciais. Talvez ele já tivesse começado, como o Alan disse, uma tomada de consciência. Então, certamente, ele deve viver alguns conflitos entre fazer o mal e fazer o bem, muitas vezes impulsionado por uma personalidade muito forte, por uma cultura, por exemplos que ele tomou como exemplos que ele deveria seguir, e certamente é um espírito que está em conflito e está em transformação. Só o fato de ele ter alguns momentos de comportamento doce, amável, já mostra que ele é sensível ao bem. Mas muito bem, Luiz e Alain, eu li esse relato do Jacques Latour, da dor dele, eu queria perguntar ao Luiz Alain, como que se processa isso, Luiz? Ele, de fato, está vendo as suas vítimas ali na frente? É uma projeção da sua consciência? É o complexo de culpa? É a dor que ele sente? Porque ele fala, eu vejo todas as minhas vítimas à minha frente. Como que se processa isso, Luiz? Doutrinariamente, a gente sabe que muitos espíritos que a gente fez o mal, eles nos perdoaram e seguiram em frente. O fato dele relatar que via a todos é um sinal de que a coisa partia da sua consciência. Porque independentemente de o outro ter ou não ter perdoado, na consciência dele estava registrado que ele tinha feito aquele mal. Então ele revia aquela cena, né? Então, é exatamente através dessa memória é que se processa a dor que o leva ao desespero e ao arrependimento. E aí eu queria aproveitar o Alan, não só sobre esse assunto, Alan, logo depois, esse espírito que se manifestava de maneira psicofônica pela médium, ele se perdia, ele se perturbava em seus comentários, no andar da reunião, e tem um momento como que ele esboça uma prece em que se fala: Senhor, libertai-me destes olhares odiosos, desses espectros horríveis, deste sangue, das minhas vítimas, olhar e quais punhaladas me varam no coração. Como se ele estivesse fazendo uma prece a Deus. E logo depois ele diz que ele tinha melhorado. Como funciona a consciência e a prece nesse momento, Alan? Geraldo, a gente pode falar o seguinte, existe um processo de influência do meio que você está. Então você é uma pessoa perturbada, mas está ali no meio de uma reunião de espíritos de um nível superior. Ele, naquele momento, evoca, lembra que ele tem uma prece como recurso. E ele coloca a prece em prática. Ele se manifesta através da prece, né? Ele vai lá, cita a prece por uma inspiração daquela convivência. Aquela convivência que melhorou a sua vibração faz ele lembrar, faz ele conviver com aquela lembrança de algum momento que ele aprendeu da prática da prece. E ele pratica a prece, ele faz a prece, ele está se melhorando em conviver com os bons. Você sabe que Kardec... Ele estava se mudando. Naquele momento, a vibração dele estava melhor, ele não estava mudando. Naquele momento, a vibração dele ficou melhor. Kardec, ele fala uma coisa, ele fala que se você queria, de verdade, corrigir um criminoso... coloca ele na convivência das pessoas de bem. Então, pega um criminoso e coloca dentro de uma família de bem. Veja como vai aprender novas referências e novos valores com aquela convivência e com aquela vibração. Não é isso, Luiz? Vê o que, que ele fala com relação ao mal, né? Que responsabilidade assumem aqueles que recusam a instrução às classes pobres da sociedade. Creem que, com os soldados e a polícia, podem prevenir os crimes, como estão errados. Entendeu? Ele bate exatamente nessa tecla, de dar instrução para que as pessoas adquiram a consciência, porque, inclusive, é uma consciência que elas podem ter tido até de outra existência. Só vem à tona. Exatamente. E é interessante, Luiz, que ele manifesta uma instrução e um conhecimento depois da morte que ele não tinha enquanto era o Jacques Latour, porque ele era uma pessoa simples. E logo após a desencarnação, ele faz um, esse, eu ia fazer esse comentário, ele faz um comentário mostrando bastante sensibilidade. Sim. Mas justamente é a vibração daquele espírito que vinha carregando uma evolução e que naquele momento ele lembra disso, né? Ele fala assim, puxa vida, com a educação, o que nós fazemos com a educação? Você sabe que Sócrates já tinha esse conhecimento, né? Ele falava que a gente ia tirar das pessoas o conhecimento que já estava dentro dela. Tanto é que ele chama a forma de ensinamento de Sócrates, chama maiêutica. A maiêutica é um nome de parto. A mãe dele era uma parteira, então ele fala assim que a gente poderia parir o conhecimento das pessoas, porque o conhecimento já estava dentro das pessoas. Com tantas vidas que nós já vivemos, com tantas experiências que nós já tivemos, esse conhecimento, essa atitude do bem, ela está latente em nós. Só que eu preciso da educação para trazer este padrão do bem à luz, porque senão eu acabo trazendo um padrão que eu acho conveniente tomar, certo, Luiz? Trazer à tona. Exatamente isso. Trazer à tona. E é interessante tudo isso, porque está nesse processo o Espírito se manifestando, e o Kardec mesmo descreve que todos os que estavam presentes ali na reunião, que eram de 6 a 8 na cidade de Bruxelas, eles ficaram emocionados e sensibilizados com a voz pungente de tristeza, de dor daquele espírito. Apesar de ser um assassino, confesso, de ter ido à pena máxima, naquele momento ele sofria um grande conflito, uma grande dor e uma grande dificuldade. E nesse mesmo momento, como ressaltou o Allan, parece que ele melhora a percepção, a vibração dele, e ele esboça essas preces, esse entendimento. E a reunião se encerra, e no dia seguinte, numa nova reunião mediúnica em Bruxelas, o espírito se manifesta de novo, pelo mesmo médium, fazendo aquilo que o Luiz destacou. O médium, quando incorpora alguns médiums, ele tem manifestações faciais, de braço, de voz, que não precisava obrigatoriamente ser desse jeito. Nessa comunicação, se manifestou dessa maneira, com toda a característica pessoal do indivíduo que tinha desencarnado. E, naquele momento, a gente entende que, após a reunião, todos que estavam ali sensibilizados oraram por esse espírito que havia sido condenado e morto. E, no dia seguinte, ele se manifesta dizendo o seguinte: no dia seguinte, após a reunião, o espírito tornou a manifestar-se, reencetando a cena da véspera, porém por minutos apenas, e isto com a mesma gesticulação expressiva, posto que menos violenta. Depois, tomado de agitação febril, escreveu. Então, ele fez a psicografia, a psicofonia, e no dia seguinte veio pela psicografia: gratos às vossas preces, experimento já uma sensível melhora. Foi tal o fervor que orei que Deus me concedeu um momentâneo alívio. Não obstante, terei de ver ainda as minhas vítimas. Eilas, eilas, vedes este sangue? Então, observem assim, o espírito estava num processo de dor, de muito conflito, de arrependimento, que é o primeiro passo, e após a prece de todos os participantes, ele já manifesta uma sensação do bem. Então, eu queria pedir ao Luiz, ao Allan agora, o que de fato a prece impacta nesses espíritos que desencarnam nessas condições, Allan? Ô, Geraldo, a gente poderia falar assim: o que é a prece? Né? A prece é uma evocação, né? É uma evocação de entidades superiores. Nós evocamos durante a prece a presença de espíritos amigos, de espíritos mais evoluídos, de espíritos que podem nos intuir, que podem nos envolver. Então, a partir desse momento que ele pratica a prece, tanto é que eu brinco muito em cursos, quando eu dou aula, né? A gente sempre começa com uma prece no começo de cada aula e termina com uma prece. E é interessante que, quando vai começar um grupo de estudo, eu falo assim: quem é o voluntário para fazer a prece inicial? Rapaz, ninguém levanta a mão, ninguém quer fazer, um tem vergonha do outro. E no final, a mesma coisa: quem quer fazer a prece de encerramento? Então, eu fico provocando isso aí. E eu fico também orientando no seguinte sentido: que a única coisa que nós deveríamos realmente decorar de tudo isso para a nossa desencarnação é a prática da prece. Porque, a partir do momento que eu me veja onde eu estiver no plano espiritual e praticar a prece, a minha vibração vai sair daquele nível que eu estou e vai aprimorar, vai ficar mais um nível acima do meu nível, só o meu nível, e eu vou conseguir ter acesso a espíritos que estão ali na volta, sempre nos ajudando, podendo me ajudar naquele momento. A prece é a maior ferramenta que nós temos. Então, quando ele está ali no meio de um grupo, e aquele grupo melhora a sua vibração, porque aquele grupo estava em prece, aquele grupo tinha uma boa intenção, ele, ao mesmo tempo, sente necessidade de estar naquele nível e pratica a prece. E quando ele faz aquilo, ele sente realmente um momento de melhora, um momento de conforto, né? E aí, dali a pouco, volta na vibração natural dele, né? Exatamente. Luiz. É, então... é botar o plug na tomada. É. Olha, o Wagner faz uma pergunta aqui, ó. Essa consciência está diretamente ligada ao arrependimento? Todos vamos nos arrepender? O sofrimento está diretamente ligado a esse arrependimento? Um psicopata pode chegar no outro plano e não sentir remorso ou arrependimento? Sim, Wagner. Infelizmente, o arrependimento é o começo de uma mudança, né? É, fala o Livro dos Espíritos no começo do estudo dessa tomada de consciência. Ele fala assim, que antes de mais nada nós precisamos nos arrepender. É o começo de uma mudança, é o arrependimento. Depois vem uma expiação, que é o quê? Que é o sofrimento que vem junto, mental, daquilo que nós estamos arrependidos. Para depois haver uma reparação. Agora, um psicopata, um sociopata, uma pessoa que vive uma outra realidade fantasiosa que ele criou para ele, ele às vezes pratica aquele mal, não pensando que é um mal, mas que é uma necessidade. Ele cria uma realidade para fazer aquele ato que ele faz. E às vezes ele nem se percebe fazendo mal, né? E aí, como que esse cara vai se arrepender se ele acha que morreu ou matou fazendo o correto? É muito complicado. Então, eu tenho certeza que muitos criminosos psicopatas chegam no plano espiritual ainda revoltados que foram mortos, mas na realidade o que eles estavam fazendo era um bem para a humanidade, eliminando um monte de gente. Então, essa pergunta é muito pertinente que você fez, porque o psicopata, lembra que essa psicose é no nível de consciência desse psiquismo imortal. Ele está com um problema no psiquismo imortal. Ele não toma consciência do que ele está causando, da dor que ele está provocando. Como ele vai arrepender? Ele não tem consciência, exatamente. Para falar disso. Não, ele não tem consciência, por isso não se arrepende. É. Exatamente. Ainda ele não ganhou a consciência dessa mudança. Mas o Wagner, ele foi muito feliz, porque logo depois, o Kardec escreve o seguinte: passados essas comunicações iniciais, um pouquinho mais na frente, um membro da Sociedade Espírita de Paris, que tinha orado por esse infeliz, evocando-o, agora num outro momento, ele foi evocado e obteve intervaladamente algumas comunicações. E ele falou exatamente o que o Wagner se referiu aí. O médium de Bruxelas obteve o seguinte, o espírito falando, agora o Jacques Latour: agora sofro por causa desse arrependimento. Como entender, Luiz, que o indivíduo sofre por causa de um arrependimento? Ô, Geraldo, a gente lembra aquele caso que a Ivone Pereira conta aquele personagem que depois de 70 anos, suicida. Camilo, e isso, Camilo Castelo Branco, que ele só se sentiu só depois de 70 anos no plano espiritual. Eu não sei como se processa no caso do psicopata, mas eu acho que possa ser alguma coisa próxima. A partir do momento que ele passa a sentir isso na realidade, aí então é que ele toma consciência do mal que fez. E aí é que se processa o arrependimento. Então, enquanto isso não acontece, eu estou cheio de razão. Então, eu na realidade, estou iludido. É, o próprio irmão lá da Boa Nova, lá, os casos que a gente cita sempre, ele passou uma existência e não teve consciência que não estava fazendo a coisa certa. Entende? Isso pode acontecer com milhares de pessoas. E eu acho que, inclusive, a gente precisa ficar muito esperto, principalmente quando você está fazendo a coisa certa. Porque você imagina, você está fazendo certo, não tem nada errado. Mas, na realidade, você está fazendo a coisa certa numa dosagem muito fraquinha. Você podia dar muito mais. Ô, Luiz, Olha aqui o que o Wagner fala. Então, isso significa que muitos de nós podemos chegar no outro plano e também não enxergarmos os nossos erros? Perfeitamente, Wagner. Infelizmente, nós podemos estar cheio da convicção de estarmos corretos. E aí é o pior de nós, né? É um momento muito complicado. Quando você sabe que quando você não tem, quando você tem certeza que você sabe tudo, é o pior momento de qualquer espírito. Nós temos que sempre estar nos questionando: será que eu estou correto? Será que o que eu estou fazendo? Vocês imaginam só, vocês acham que Hitler e eu vou trazer um caso mais recente. Você acha que aquele policial de Minnesota, vocês viram lá, que matou sufocado um negro com o seu joelho agora, que está provocando uma série de revoltas. De revoltas ali em Minnesota. Você acha que ele tinha consciência naquele momento do mal? Ele tinha uma convicção que ele tinha que fazer aquilo. E aí ele se liga num padrão do passado e mata um cara. Seja ele... Paulo! Eu não estou nem julgando ele. Eu não estou julgando se o cara que ele matou era bandido ou não era. O que ele não podia naquele momento era prender, condenar, julgar e assassinar o cara. Trabalho dele era... Oi? Paulo! O que foi, Luiz? Hã? O Paulo! A pessoa... Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo? O que tem o Paulo? O Saul, quando ele era Saulo, ele matou o Estevão e achou que estava certo. Ah, sim. O que ele fez, né, como Saulo. O Paulo, ele tomou consciência na encarnação, né? Mas muitos não vão tomar. Eles vão desencarnar isso na convicção que estão certos. Agora, imagina aquele negro lá que morreu lá em Minnesota agora, sufocado daquela forma. Ele nem percebe a morte do corpo físico, muitas vezes. Ele tá tão animado com aquela raiva do que aconteceu que ele não se percebe naquele momento assassinado. Ele não toma consciência do seu processo de desencarnação. E ele fica ligado àquele policial. Ele fica ali naquele momento muito, muito revoltado com tudo aquilo. Ele não tolera aquele acontecimento. É algo que fica muito à flor da pele. Salvo se ele tiver, e aí eu não estou sabendo, não conheço, um alto nível evolutivo, morre até como um mártir, vamos falar assim, ele morre, toma consciência do que aconteceu com ele e não revolta ainda contra o policial, né? Ele até reza e perdoa o policial. Pode acontecer também, a gente não conhece o cidadão que morreu, né? Fala, Geraldão. Eu tenho por hábito e acredito firmemente que o exercício da prece é uma das maiores bênçãos em nossa vida. Muitas vezes nós estamos iludidos por falsas virtudes que nós não temos. O meu pai costumava dizer para a gente que nós temos uma casca de virtudes. Diante da primeira prova, essa casca se quebra e tudo aquilo que você acreditava que tinha, na realidade, você não tem. Então, eu acho que a prece é um momento, como disse o Alan, é uma evocação de bons sentimentos, evocação desses espíritos superiores, para que a gente ganhe um pouco mais de consciência de quem nós verdadeiramente somos. Devemos ser mais humildes. Eu sempre falo isso, a gente mudar o olhar sobre o outro, de a gente não ser tão incisivo na maneira como fala, na maneira como se porta. A gente deixa o Alan como um estudioso, o Luiz também, os chamados atos falhos, a gente deixa muito a clara, na realidade, quem nós somos. E esse Jacques Latour e qualquer um de nós, precisamos orar. Orar com humildade para mudar essa vibração, mudar o padrão que o Alan fala muito. Eu acredito que esse Jacques Latour, no momento em que ele desencarna, ele se depara com um novo padrão de vida, um novo padrão de comportamento, um novo padrão de como ele deveria mudar. E aí, de maneira muito simples, ele esboça algumas reações, como disse o Luiz, é o primeiro passo, é o arrependimento. Depois ele vai ter que expiar e depois ele vai ter que reparar. E essa visão que ele estava tendo eram os seus fantasmas que, que perseguiam ele, que ele mesmo criou. Então, eu imagino que esse é um espírito que precisa de muita prece. Então, eu gostaria até de fazer uma leitura aqui, que mais na frente, o Kardec faz uma abordagem sobre a personalidade do Jacques Latour. E o Kardec procura ter uma visão evangélica, uma visão moral dessa personalidade, que nós temos o hábito de julgar e condenar. É muito fácil a gente condenar o policial que matou aquele indivíduo lá em Minnesota, é muito fácil julgar aquele indivíduo que, por qualquer razão, ele foi preso e algemado. Então, nós devemos melhorar o olhar. E eu acredito que o Kardec, ao fazer essa descrição, ele está tentando fazer um bom olhar sobre o Jacques Latour. Eu vou fazer a leitura que ele fala assim, o Kardec, sobre a personalidade. Não se pode desconhecer a profundeza e a alta significação de algumas frases encerradas nessa comunicação do Latour. Admitindo-se a identidade deste espírito, talvez se estranhe pronta mudança do seu moral. É o caso da ponderação já feita de que pode um espírito brutalmente mau ter em si melhores predicados do que o dominado pelo orgulho ou pela hipocrisia. Esta reversão a sentimentos mais benéficos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual apenas faltava boa direção. E aí eu lembro uma frase que o Allan sempre destaca nas suas palestras, do livro Boa Nova, em que Jesus disse a Pedro: Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Luiz, o que que você tem a dizer sobre essa visão do Kardec da personalidade do Jacques Latour? Os livros espíritas, eles mencionam sempre sobre a questão da sede da alma. Uma se dá na região do cérebro e outra se dá na região do coração. Há poucos dias atrás, nós lemos uma lição onde o Emmanuel enaltece a vantagem do sentimento. E a prece é um mecanismo que nos conduz à sintonia com o sentimento. Então, aí, todos nós, possuindo um sentimento mais rudimentar ou mais acentuado, nós somos levados a sentir com mais intensidade. Então, a prece é um mecanismo que nos incute a energia que nós precisamos para tomar a decisão. Alan, o que que você achou desse comentário do Kardec da personalidade de Jacques Latour? Meu amigo, é aquilo que nós estamos falando e construindo nesse programa, né? Esse nosso entendimento, né? O que vinha nessa construção desse psiquismo imortal, né? Quais eram os pontos evoluídos e involuídos que ele tem em seu psiquismo? Qual, naquele momento, ele colocou à tona? Então, quem de nós, por exemplo, eu aqui não vou condenar totalmente, a gente, como não condeno ninguém, né? O policial americano lá, ele às vezes naquela hora a gente não sabe o contexto que levou ele a fazer aquilo. Matar alguém está errado, sempre. Eu não vou nunca achar uma forma de amenizar o que ele fez. Ele matou e pronto. Mas a gente não sabe o emocional do seu psiquismo como estava naquela hora. Então, eu acho que todo policial que mexe com a violência, né, ele lida com a violência diretamente e diariamente, ele tem que seguir um apoio psicológico muito grande, porque ele tem que estar com muito equilíbrio para não fazer uma atitude daquela. E nem sempre ele está, né? Aí, por exemplo, o Wagner continua perguntando em cima daquilo que nós estamos falando. O homem que morreu nos Estados Unidos pode ser revoltar e evoluir negativamente? Pode, Wagner. Mas pode, por outro lado, também não. Pode ser um resgate entre esses dois, né? Que a gente nem sabe o que estava rolando entre eles, né? Pode ser um resgate, né, Luiz? Tem que tomar cuidado com esse evoluir negativamente, né? É. Porque o, né? Então, o que acontece? Ele pode estacionar, permanecer na raiva. A palavra evoluir que não é boa, né? Mas isso. É que evoluir que ele quis dizer, eu acho que é construir um momento negativo, né? O desenrolar, né? O desenrolar. Mas ele pode, sim, se revoltar, né? E não perdoar, e inclusive virar um obsessor do policial que o matou. Fica grudado lá, né? Aliás, eu queria lembrar vocês um fato que eu presenciei há muitos anos atrás, e lembrando os comentários do Alan e do Luiz, tinha um personagem espírita que vivia em São Paulo, que ele era tido e reconhecido como um personagem maravilhoso, um personagem bom, onde ia, falava de Paulo, falava de Jesus, palestras maravilhosas, até que um dia teve um AVC e desencarnou. E as primeiras visões que tiveram desse personagem após a morte é que ele estava num grande sofrimento no umbral. Então, eu fico pensando, né? Como nós devemos tomar cuidado em começarmos a entender que nós temos virtudes, que nós somos grandiosos, que nós somos pessoas voltadas para a evolução. Eu acho que nós devemos ter o real entendimento de quem nós somos, sermos mais humildes, a cada dia fazer o exercício do bem, perdoar aqueles que estão ao nosso lado e ajudar no que for possível, porque nós estamos vivendo uma experiência única e que precisamos evoluir o máximo possível. Alan e Luiz. Eu diria mais uma coisinha, Geraldo. É tomar com certo cuidado essa informação de que o cara se estava no umbral, né? Porque às vezes é uma visão distorcida da coisa, né? Foram mais de 4 médiums em lugares diferentes que tiveram a mesma percepção. Tá, então aí começa a amadurecer melhor a coisa, né? E aí também você falou uma outra coisa que me preocupa. A atitude, sim, como espíritas, né? Em vez do comentário, seria muito mais da prece, entendeu? Quer dizer, do auxílio, sim, em si, entendeu? Porque a gente sem querer leva uma conotação assim de, pô, você tá vendo? Parecia bom, né? Entendeu? Às vezes a gente até se compraz com isso. Sim, eu vou colocar aqui o comentário da Cida Rota, que ela fala assim, ó, se colocar no lugar do outro sem julgar é uma lição difícil. Esse momento de isolamento está me ajudando nisso. Cida, é quase impossível, eu diria. A gente usa um termo que é a empatia, né? A empatia seria a capacidade de se colocar no lugar do outro. Por que que eu considero praticamente impossível? Por quê? Você não nasceu na família do outro, você não teve o crescimento e a vida do outro, você não teve a infância do outro, a juventude do outro, você não consegue se colocar no lugar do outro, você não sabe o que movimenta cada um naquele momento. Nem com seu irmão carnal, que foi educado pelo pai e pela mãe igual, é a mesma coisa, não dá para você saber, né? Não dá, porque nós temos um psiquismo imortal, que ele vem sendo construído em muitas encarnações. Então, isso é muito complicado, né? É muito complicado a capacidade que nós temos de julgar. E agora, a gente tem que analisar nesses movimentos o autoaperfeiçoamento, a autoanálise. Então, quando eu vejo um acontecimento desse, como eu fico? Psicologicamente falando, né? Eu me revolto e eu concordo, eu discordo, né? Então, esses impactos servem de lições para nós no sentido do autoconhecimento. Qual é a emoção que perpassa no meu ser quando eu vejo uma notícia dessa? Essa é a construção do nosso psiquismo imortal, tá? Luiz. Isso aí são lições, né, que a gente tem que levar. Uma ocasião já me deparei com uma situação que no meio a gente convivia com uma moça linda, muito bonita, e o comentário que as mulheres tinham normalmente, que ela era muito boçal, que era orgulhosa, que era vaidosa, que era metida, né? E depois, posteriormente, eu conheci a moça na intimidade. E a moça, inclusive, tinha uma mãe que era prostituta. E aí eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Como a sociedade torce as coisas em cima de uma visão distorcida, né? Então Preconceituosa. ela é preconceituosa, porque a moça era linda, automaticamente as pessoas associavam aquilo com o fato dela ser assim pretensiosa, alguma coisa assim. E na realidade, por trás da moça tinha um drama terrível. Então a gente tem que exatamente aproveitar essas lições e colocar mais ou menos assim uma regra: julgar jamais. Exatamente isso. Cada um passa por um conjunto de provas nessa encarnação. Por exemplo, um é muito belo, como é o caso dessa moça que você citou, é muito difícil. O outro é muito feio, também é muito difícil. Um é muito rico, é muito difícil. O outro é muito pobre, também é muito difícil. Então Perfeito. a gente tem que respeitar muito o momento, o conjunto de provações que aquela pessoa está passando naquela encarnação. E não julgar, mas se colocar no lugar do outro, né? Então, por exemplo, eu não sou rico, Exatamente. então eu convivo com uma pessoa que é muito rica e acho ela orgulhosa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu sempre procuro pensar assim: será que eu, no lugar dele, se tivesse todo o dinheiro que ele tem, como Perfeito. será que eu agiria? Perfeito. Sabe? Então, assim, a gente tem que usar. Eu não preciso passar por aquilo para aprender, só de eu analisar o que o outro passa Sim. e tentar me colocar no lugar do outro, eu estou ganhando com isso. Eu É um aprendo. exercício da fraternidade, isso daí, Alan. Isso aí, exercício da fraternidade. Olha, a Marta Brandão faz uma pergunta, Geraldo. A gente tem que interagir com os nossos amigos, né? O que leva o espírito a ir parar no umbral? Ô Marta, eu vou, desculpa assim a maneira que eu vou falar. O umbral não é um lugar. Não tem CEP. Não, nós espíritas não usamos umbral para como sinônimo de inferno. O inferno também não é um lugar, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Após a desencarnação, nós estaremos onde está a nossa consciência. Então, essa sensação de inferno, essa sensação de castigo, essa sensação de tortura é É dele. resultante da vida que eu vivi. Da mesma forma que uma sensação de céu, vamos falar assim, uma sensação de paz, uma sensação de dever cumprido também é resultante, né, Luiz? Sim, e até, né, para completar isso que você está falando e deixar a coisa muito clara, nós temos que to tomar muita consciência e, quando desencarnar, pedir perdão pelos erros. Mas não ficar de orelha em pé para ouvir os desacertos, né? Porque os nossos inimigos vão querer, com toda a força, colocar na nossa cabeça que nós fomos uma porcaria. E é interessante isso que foi levantado aí, que num dos livros, se eu não me engano, do Frederico Figner mesmo, ele desencarna e ele se vê num ambiente muito ruim, com as paredes sujas, lodosas, mal cheirosa. E ele falava: Puxa, mas eu fiz tanto bem, como é que eu vim parar aqui? Aí, depois de um certo tempo, a espiritualidade estava lá dentro e falou: Olha, essa daí. É o que você está vendo. Na realidade, você está num ambiente muito bom. Essa percepção é sua, é o seu entendimento, é o seu sentimento em relação à desencarnação. O ambiente onde você está é um ambiente bom, é você que está vendo assim. Então, Marta, o inferno ou o paraíso, como disse o Allan e o Luiz, está dentro de cada um, daquilo que a gente sente. E muitas vezes nós falamos em entendimento, de razão. mas precisamos também utilizar uma outra força, que é o sentimento, é o sentir. Sentir o outro, entender o outro, tentar fazer o melhor pelo outro. Ô Geraldo, ela coloca aqui uma comparação, ela fala assim, como o André Luiz. Ô Marta, agora entendi o que você quer dizer, mas eu vou te ajudar na lembrança do exemplo que você trouxe. O André Luiz, ele se sentia arrependido no momento da sua desencarnação pelas práticas na sua vida que foram um tanto incorretas. E aquilo dava para ele um sentimento de arrependimento e culpa, e fazia ele estar naquele momento, naquela situação. Quando, depois de 8 anos, nessa sensação que ele estava no umbral, ele lembra de fazer uma prece. Naquela hora, os espíritos ali aparecem para ele e o tiram daquela sensação. Levam ele para o nosso lar. Lá no nosso lar, depois de um tempo, ele vê a mãe dele. E ele reclama com ela. Puxa vida, mãe, me deixou lá 8 anos no umbral, nem para ir lá me ajudar, né? E aí ela fala para ele assim, fala, olha, eu estava com você desde o momento da cirurgia que te levou à morte do corpo físico. Só que você não tinha vibração suficiente para me perceber ali. Então, você, quando melhorou sua vibração, você pôde perceber os espíritos que estavam assim ao seu lado. E só hoje você pode me ver. Aí ele prepara muitos anos para ele poder voltar e ver a família dele. Quando ele chega na casa dele, já preparado, já com a consciência mais elevada, já cheio de práticas do bem lá no plano espiritual... Quando ele chega na família dele, ele começa a escutar a voz da esposa, das filhas, ele começa a ficar feliz de estar voltando ao lar. Quando ele percebe que a esposa dele casou novamente, ele sente um ciúmes danado naquela hora e se vê naquele mesmo umbral do começo da desencarnação dele. Perfeito, perfeito, Alan. Mostrando um estado de consciência que é umbral. Quando ele, então, já mais amadurecido, tomou consciência que aquela sintonia que ele teve com o ciúme o colocou ali, ele volta a praticar uma prece, evoca uma benfeitora do plano espiritual e automaticamente se vê de novo na casa, podendo ajudar aquele marido, o novo marido da esposa que estava numa situação desconfortável. É só para ilustrar, que às vezes a gente não tem muita ideia desse umbral, parece um lugar físico que eu vou estar, mas é um estado mental apenas. Né, Luiz? Ou seja, cuidemos da nossa consciência. Só. Exatamente. 10 horas e 47 minutos. Vamos agora... Geraldo, só complementando. Eu tenho um pensamento que eu penso... É exatamente assim. Eu não me importo com o que os homens pensam. Eu me importo com o que os espíritos pensam. É verdade. Porque os homens estão vendo as minhas atitudes exteriores, os espíritos não. Eles leem o meu pensamento. Você sabe que o André Luiz, ele fala assim, se você quiser saber quem são suas companhias espirituais, observa o que você pensa quando está sozinho. Então, você vai começar a saber quem são seus amigos. Fala, Alan. Ô, Geraldo, o Wagner fez um comentário que eu acho muito pertinente a gente comentar. É, ele voltou ao psicopata, né? Ele não se arrependeu, portanto, não sofre com isso. Isso significa que ele não será penalizado pelos atos que cometeu ou pagará isso na próxima encarnação. Olha, Wagner, deixa eu colocar algumas palavras aí. Na realidade, a penalização não é feita por um juiz. Deus não é esse que julga e penaliza. A penalização é feita pela própria consciência. Então, perfeito. Se ele não tomou consciência do arrependimento, ele não vai ser penalizado. Agora, ele não tem que pagar isso na próxima encarnação. Não é nesse sentido. Ele vai reencarnar. Às vezes, ele reencarna de forma compulsória, organizada pelo plano espiritual, numa situação que inverte o que ele fez. Ele se colocando como vítima... Quando ele foi o algoz, ele como vítima. Aí ele vai ter uma nova experiência emocional e vai sofrer a consequência como vítima. Ele vai ter a experiência como algoz. Ele vai despertar. Aí ele passa a ter a consciência como vítima. isso vai fazendo nele uma tomada de consciência, e isso vai fazer o arrependimento do que ele fez no passado, para numa próxima ou numa outra encarnação. Às vezes leva 2, 3, 4, 10 encarnações para a gente resolver um ponto desse que foi por nós mal administrado numa encarnação. Eu chamaria isso, Alan, da providência divina. A providência divina são as leis que regem esse mecanismo do arrependimento, da reparação, do crescimento, do entendimento do que você fez de errado. A própria providência divina se organiza para que tudo isso aconteça. Pois não, Luiz? Existe um livro da Sueli Calda Schubert muito interessante sobre isso, sobre as questões das distonias mentais. Qual que é esse livro, você se lembra? Distonias mentais da Sueli Calda Schubert. Ah, sim. Eu gostaria de falar aqui um pouquinho. Olha, o Eduardo Garcia, ele fala assim, que brigue com seus familiares e você já sentirá o que é estar no umbral, mesmo estando encarnado. É verdade, Eduardo. É uma sensação muito, muito desgastante para o nosso ser enquanto encarnado, né? Olha o que o Otávio aqui fala. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ninguém é sem ser. Otávio, é sim, você está correto, é verdade, mas essa colheita, ela às vezes, ela é demorada, né? Às vezes a gente vai precisar de muitas encarnações para colher aquilo que a gente plantou lá numa encarnação, né? Então é um processo lento, às vezes. Lento mas e com gradual. Certeza, mas com certeza, plantei, eu colho. É uma consequência natural do meu falso movimento. Muito bem. É muito interessante, tanto as palavras do Luiz como do Alan. E para a gente encerrar com chave de ouro aqui, nós estamos às 10 horas e 52 minutos, esse assunto é um assunto amplo, né, que demanda muitas discussões, muitas conversas. Mas o nosso programa vai se encerrar às 11 horas, estamos às 10 horas e 52 minutos. Então eu relembro aqui o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Bar-Schutel, falando sobre a parábola da pérola. E vocês vão perceber que existe uma relação entre essa parábola e todo esse contexto do Jacques Latour. Tanto a sua dor, a sua mudança, a sua percepção, a tomada de posição relativa a essa parábola da pérola. Eu vou fazer a leitura, só é uma frase, depois dois comentários do Kai Bar-Schutel, e passo a palavra para o Luiz e para o Alan. Nessa parábola da pérola, que está registrado no Evangelho de Mateus, está escrito assim: o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Essa é a parábola. E vem um texto que o Kai Bar-Schutel descreve de maneira muito inspirada, mas eu vou ler duas frases do Kai Bar, que ele fala assim: o reino dos céus, nos tempos atuais, é incompatível com o reino do mundo. Para a aquisição da pérola, o homem vendeu tudo o que possuía. Para a aquisição da pérola do reino dos céus, o homem precisa vender o reino do mundo. Há o reino do mundo e há o reino dos céus. Aquele que desaparece com as evoluções, ao chamado da morte ou sob o guante da miséria. O reino dos céus permanece na alma daquele que souber possuí-lo. Luiz? É uma parábola quase que idêntica à que nós lemos na semana passada do tesouro escondido, né? E, na realidade, é exatamente isso. A questão dos bens do mundo, das paixões, dos vícios, é exatamente o que os nossos sentidos são chamados, recebem o apelo. E o reino dos céus é exatamente essa pérola que a gente, pelo conhecimento, sabe o seu valor, e aí a gente pega todos os bens que a gente tem, que são os bens materiais, e investe para adquirir esse bem imaterial. E esse investimento é exatamente inverso daquele que nós conhecemos. A gente não põe, a gente tira. A gente se despreende, né? Porque o apego é que nos prende, agora o desapego é que nos faz despreender na busca dessa pérola que é... E outra coisa que ele lembra aí, né, Geraldo? Não dê pérola aos porcos. Isso aí é muito interessante. Então, não fica querendo explicar essas coisas para gente que não está querendo, não está nem aí, né? Semeia e passa. Muito bom, Luiz. Alan? É, rapaz, essa história de semear e passar é um aprendizado, né, Luiz? É, todo porque, dia. Porque muitas vezes a gente quer ver naquele que a gente está semeando a mudança, né? Então, a gente planta, né? Planta uma mudança, planta, inspira a pessoa numa transformação, acha que está indo bem pra caramba naquele plantio e dali a pouco a gente percebe a pessoa dando uma escorregada. Mas aí é julgamento nosso, é a nossa imperfeição que faz esse julgamento. Essa lição é extremamente importante. Semeia e passa, extremamente importante. Você não pode ser o julgador, sabe? Você não pode ser aquele que aponta o dedo e mostra a ferida. Não, você é um alento para aquela pessoa. Dá uma ideia. Se ela plantou e colheu com ela e cresceu, você sabe que eu vou trazer esse conhecimento para dentro do mundo da família e para dentro da onde você trabalha, da onde você estuda. É normal na família e na empresa você querer ser o dono da ideia melhor. Né? Você fala assim, eu sou o dono da ideia melhor. Ah, ó, a minha ideia! Fui eu que tive a ideia, eu sou o cara, né? Então, nossa! Mas isso é uma idiotice tão grande, porque se a ideia é boa e se vai melhorar aquele grupo que você está inserido, seja ele qual for, meu Deus do céu, de quem importa quem é a ideia? Então, se você soltou a ideia e o outro que fez com que ela se promovesse, parabéns para o outro. Porque parabéns é bom para o grupo. É bom para o grupo. Exatamente. Não importa a origem da ideia. Então, semeia e passa. E se o grupo for fortalecido, ele vai se desenvolver de forma extremamente positiva. E deixa eu deixar no ar aqui um forte abraço para o Sérgio Aguiar, que está nos ouvindo aí, nos vendo. Sérgio, a gente sente saudade de você, que Jesus lhe acompanhe sempre. E só para relembrá-la, o Alan e o Luiz conhecem também um personagem que estava se achando que estava muito bem, que estava muito inspirado, cheio de amigos protetores, até que ele está numa reunião espírita e um médium fala assim, olha, eu estou vendo um espírito aqui ao seu lado, que é muito próximo de você, ele está dizendo uma coisa, seja menos impertinente. Então, esse rapaz tem se esforçado ao máximo, ele não consegue, mas assim, ele está num esforço imenso para tentar melhorar, viu? Está melhorando, Geraldo, está melhorando. Só o tempo, Geraldo, não tenha pressa. Calma, calma, Geraldo. Luiz e Alan, são 10 horas e 58 minutos. Suas palavras finais, Luiz, que a gente gosta muito de ouvir você. Você sempre tem um conhecimento muito grande da doutrina espírita. E eu falo muito de você para todos os meus parentes, os meus amigos do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Eu queria ouvir as suas últimas palavras sobre o programa de hoje, sobre essa consciência, sobre todos nós. Hoje elas serão de consolo. A nossa curva da Covid, ela entrou numa reta, que é a antecedência do declínio. Tá? Então, eu acho que nas próximas semanas nós teremos ótimas notícias. Um beijo a todos. Alan, eu gostaria de desejar a todos que nos acompanharam, e hoje nós passamos de 70 e poucas pessoas nos acompanhando. Eu queria mandar um beijo no coração de todos vocês. Eu queria agradecer muito as perguntas, as colocações. Se a gente pulou alguma, vocês me desculpem, porque na realidade não temos, a gente às vezes, né, se afã de fazer um trabalho bem feito, a gente passa alguma coisa ali, mas eu queria deixar um beijo no coração de todos vocês, que a gente tenha uma semana abençoada, de autoevolução, e que o nosso esforço continue grande para estar melhor do que nós mesmos a cada dia. A gente não deve se comparar com ninguém. A única pessoa que a gente deve se comparar é com nós mesmos. Que a gente possa estar melhor a cada dia em relação ao que estamos hoje. E vocês que estão nos ouvindo, esse programa só existe por causa de vocês. A nossa intenção é interagir, criar uma família, trocar ideias e a gente crescer no entendimento da doutrina espírita, da vida, da consciência, do espírito imortal. Tudo bem? Então, são 11 horas, eu queria aqui me despedir de vocês. Foi uma alegria a gente dividir esses conhecimentos, aprender muito com o Luiz e o Alain. E aqui a gente agradece a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.